267, decola Juno 5, controle 19935, tem um bom voo e bom dia. 19935, obrigado, bom trabalho. Boa tarde, Tripe 5267. Tripe 5267, contato radar na decolagem, submantenha nível de voo 340, saída Gole. Na saída Gole, ascensão para o 340, Tripe 5267. Nós, informa, fecha uma olhada. Fica no 5, redução para 210 nós. 210 nós, acelera 63 no 5. Acelera 63 no 5, desce para 3 mil pés, ajuste na 0 no 5. 3 mil, 0 no 5, acelera 63 no 5. 6. Observe o tráfego da Gol, que vai estacionar no portão 7. Após o tráfego, está autorizado prosseguir via Juliette Alfa até o ponto de espera da Golf, a torre 186, o ajuste 1015. Ok, está visual alterada, após prossegue via Juliette Alfa até o ponto de espera. No ponto de espera, chama 186, a torre 3193. Boa tarde, 6721, no ponto de espera da 28, pronto para a decolagem, atrás do azul. Tente, 6721, aguarde. Guarda. Uno 328, no solo 17, libere próximo à esquerda, mantenha ataque sua delta, chama o solo 21, decimal 9, boa tarde. Até já, Uno 328. Patanco, Kilo Romeo Oscar, com via esquerda para o 040. Esquerda 040, Romeo Oscar. Em frente e no pátio 3 aguarde ingresso no pátio 1. Hoje, Kilo em frente, pátio 3 aguardando ingresso no pátio 1. 1, 3, 2, 8. Está na 3, Mike Gillette Romeu prefira. Está levando sobrevoo de Montilhos, que a Leve comprou de Itacaranha, seu Borges. Gillette Romeu autorizado. Vai manter o pé. Gente. 4089 da Azul, estamos prontos no ponto de espera da 28. Mantenha a posição, Azul 4089. Mantendo. Ali, próxima plataforma. Pronto, tá na minha área, hein? Opa, vamos filmar lá, vamos ver se chegou lá. Beleza, 4h40, 2h30. Índia Alfa vai seguir o TAN até o ponto de espera da Golf, 1015, 1862. Tango Kilo Romeo Oscar para interceptar o curso do localizador, com via esquerda para a 320, autorizado ILS Zulu Pista 28, rapaz estabilizado. Esquerda 320, ILS Zulu, rapaz estabilizado, Kilo Romeo Oscar, informo Salvador agora, 600 pés, 2 mil metros de visibilidade e chuva forte na final. Controle Salvador, Força Aérea, 1336, decolada 28, acionado 5112, cruzando 1200. Força Aérea, 1333, contato radar na decolagem, submantém nível de 130, saída Conte. 130, saída Conte, Força Aérea, 1333. Canar 6315, desce para 2000 pés, ajuste na 095. Para 2000, no 095, Canar 6315. Curva direita, Aru, Aracaju, 19935, 5121 para responder. Vamos ativar Aron, Aracaju, chame pronto, puxa o acionamento. Aron, Aracaju, vou no 806, chamarei. 089, livre decolagem 28, vento 220 graus, 12 nós. Livre decolagem da 28408 nós. Tranquilo Romeu Oscar, aqui na aproximação, reporte avistando o campo, informa chuva moderada sobre o campo, o vento 210 graus com 13 nós, ajuste no 015, reporte avistando o campo. Recife 5267, chame centro Recife no 28.8, Alberno 26.0. Seu ativo 288.260, 5267 da Trip. Oito nove, decola os 22, controle 1935, tomou voo, bom dia. Controle 1935, bom dia, obrigado. Controle Salvador, bom, boa tarde, é o 4089 da Azul no perfil da Vale. Azul 4089, contato radar na decolagem, submantenha, de voo 380, saída Gole. Pelo 380 na Gole, 4089. Mike Gillette Romeu, prossiga. Tente. Meu Oscar, avistou 28? Meu Oscar, autorizado para os 28. Vento 220 graus, 03 nós, picha molhada. Localizador em aproximação, chega o trem, chame a torre, 1186. 186, eu chamei a minha torre, 15. Salvador, ou Xanero 6315. Uno 5 vai reportar visual com campo, informa vento 220 graus, 13 nós e chuva leve sobre o campo, ajuste 615. Sente, reportar visual, Xanero 6315. Agora? Não. Romeu Oscar, solo 26, libere a esquerda, chama solo 21, decimal 9. Antes de ingressar na Alfa, tenha uma boa tarde. Torre, confirme, pista molhada ainda, pro Chanel 6315? Afirmo, chuva moderada para forte. Ah, ciente, pro Chanel 6315. O meu Oscar livrou a pista, prossegue na Alfa, reporte antes da Juliette. Vento 220 graus, 12 nós. Controle Salvador, bom dia, Chanel 6325, Santa Tânia. É, confirme o número do Chanel. 320, ajuste 1015, 5 mil pés autorizado, chegada a CARI. 5 mil chegada a CARI, 320. Para o pushback é toda vez, passa nível 2230, controle Salvador Web 6721, decolado na sua escuta. Web 721, controle, contato radar. Autorizado, 2230, chantaque. Sim, a frequência é 1288. Meu Oscar aguarda para prosseguir na Angela Juliette. Zuno 5, iniciando a arremetida. Vento 220 graus, 13 nós. Como pista molhada. Positivo, Chanel 63. Zuno 5, visual com campo agora, 400 pés. Uso autorizado 28, Chanel 63, Zuno 5. Vento 220 graus, 13 nós. Livre pouso, Chanel 6315. 6721? Prossiga. Tem uma aeronave aí que tá tentando contato com o senhor aí, que tá, informa que tá pousado em Simões Filho e não consegue retorno aí, que tá por causa das condições. Ok, o helicóptero é o Mike Juliette Romeu, tá pousado em Simões Filho, confirme. Afirmativo, só confirmar com ele aqui. Mike Juliette Hotel, o helicóptero é o Web 6721. Ah, ok, estou informando o controle aqui. Controle é o Mike Juliette Romeu, helicóptero pousado Simões Filho. Ok, muito grato, capitão. Ah, ok, o controle está ciente aí, Mike Juliette Romeu. Valeu, tá muito ruim mesmo para vocês aí. Abraço, bom trabalho. 3 está pronto para o ponto de espera da 28. 3193, autorizado a linha e manter, cabeceira 28. Ali mantém, 3193. 6315, livrando a Eco. Solou aos 30, vai manter a posição antes de ingressar na Alfa e chamar 1219 solo, então boa tarde. Chama 6315. Positivo, manter a posição antes da Alfa. 6315. Solo 1219. 219. E 721. Muito obrigado. Oh. boa tarde, Oceano 63. 15, mantendo posição antes da Alfa. 6315, pode prosseguir até antes da Juliette. Positivo, até antes da Juliette, 6315. O vento 220 graus, 13 nós, ajuste no 095, autorizada a decolagem da pista 28. Autorizada a decolagem, está 3193. Salvador, boa tarde, 1754. Não. 1754, após a rolagem do Airbus da TAM, a Lima mantém cabeceira 28. Lima mantém após 28, 1754. Decolada 232, chame controle 1935, bom voo. 1935, boa. 30, Pesolu 10, decolagem da pista 28, primeira curva direita, saída Aron, transição Zipar, controle 119.35 e o transpondo é o 5137. Autorizado 330 para Natal, Pesolu 10, Aron Zipar. A saída, decolada 28 com curva direita, 1935 ao controle, 5137 no transponder, 1600. Correto, 5137, chame pronto no 62. Para o táxi, passageiro 230 com 44 a bordo, alternando Salvador com 2 horas mais 50 de autonomia. 2230, pátio 3, Kili Alfa até o ponto esperado a 28 na minha escuta. Kili Alfa, 43, sua maneira pode ser da 28, 230. Vitor Índia Juliette, para o controle. Sim, Matheus, estamos no regresso de Cairi para Salvador com 0,30, bordo 0,10 chamada. Ok, o Vitor Índia Juliette, chuva forte, 400 pés de teto e a visibilidade inferior a 2 mil metros, ok? Afirmativo, tem sim. O senhor vai subir para 5 mil, curvar à direita, voar para Faro, o ajuste 1015 para a chegada Cari. Possibilidade de prosseguir pelo até a mil pés. Negativo, Vitorinho de Juliette. Afirmativo, vamos atender para 5 mil, chegada Cari, prioritário de hoje. Você vai voar para Faro, voe para Faro para a chegada Cari. Reitero, direita, Faro e suba para 050, eu corrijo, para 5000 com 1015 para a chegada Cari. Canto. Faro, para 5000, chegada Cari. Afirmativo, aeronave, são homologados por alguns instrumentos, você? Gente. Controle, muito boa tarde, eu vou no 754. O no 754 é o controle, está em contato, radar. Web 721, eu agradeço a sua colaboração, chame Recife 12685, boa viagem. 2685, uma boa tarde. 230, retorno da Alfa. O 2830 prossegue até o ponto de esperada 28, quando pronto 18.000, ajuste no 095. Gente, retorno da Alfa, ponto de espera 28.000. Sim, portão 3. Obrigado. Quilômetro 1000, você vai reportar na Quebec para o cruzamento. Vitorino Juliette, aciona a identificação. Controle, boa tarde, ao voo no 924. O 924, controle, boa tarde. Chegada cara e desça para 5015. Confirme, chegada cara e descendo para? 5000. 5000, voo na 924. Vou botar com a Vitória de Juliette, aciona a identificação. Tango Vitor, Índia Juliette, controle. Escuta, cara. Aciona a identificação. Está em contato radar, o azimute é o 256 a 22 milhas, passando 2 mil pés para 5 mil, distância para faro 16 milhas. Ponto 3, cruza 2.500 agora. Positivo, subindo para 5 mil pés. Chegada Cari para o ILS Zulu, pista 28. Operação instrumentos com chuva, forte por sinal. Oceano 320 e voo 924, informação da torre, 400 pés de teto, chuva forte, visibilidade no máximo 2 mil metros. Podia confirmar o 320? Chuva forte, 400 pés, 2 mil metros de teto. Gente, poderia confirmar o vento? O vento agora é o 210 com 10, varia até 22 nós. Gente, 320. Salvador, bateria 2230, por enquanto espera, pronto, está 28, pronto para decolar. Autorizado decolar, pista 28, 210 graus ou não menos. Vai decolar de 2230. Oscar, reporte livrando o pista. São 3193, chame Recife, frequência 288. 288-3213. Gol 1754, chame Recife, frequência 12685. 2685-1754. Oceano 320, livre aproximação ILS. Precisa adereço, 320. Trinja Juliette está efetuando o desvio. Ah, positivo. Minha um chamou o solo. E eu na guarda cópia, o justo no zero, nós temos que já, aprovado, já está aprovado o 140. Então está. A gente no 140 aguardando o 136. Vamos parar a subida em 4 mil pés. Até 4 mil, Júlio. Os 40, chama em controle. Chama de controle, do 20. Do 230. Salvador, bateria 2230. 2230, este é o controle, está em contato radar. 394 Galeão, aguarda cópia, o ajuste 1095. 09, seria a saída da prova? Então, sou o Índia Júlia. Vitor, Índia Juliette, 4000 pés, voo e faro para chegar da cara, e LS Azul, pista 28. Obrigado. Ciente redução, cheque pré-pouso, torre 1186, Oceano 320. Torre 1186, 320. Como é que está a venda? Tem condições de nivelar no passeio 10-20. É o gol. Anotei a solicitação, vou confirmar em breve. Quando eu acabar de... Vou fazer a identificação. Tem dinheiro? Não tenho. Torre 01. PG Mateu 40, Correio 4000. Positivo. Meu Oscar, boa tarde, mantém escuta. Ciente, autorizado pouso, pista molhada, 200 graus, 129. Autorizado pouso, 63. Boa tarde, está 3566, informação Tango, nível 190 para Aracaju. Vem para 28. Eu vou confirmar em breve. A princípio é o Zulu. 333, controle. Nós vamos encerrar o serviço radar agora. O senhor vai chamar Aracaju 120.3 informando do seu tráfego, pois nós não temos contato com Aracaju. A gente chama controle Aracaju 120.3. Quilo Romeu Oscar, número 3.